ia gritar das ruas ao coração. Do barraco de madeira ao microfone na mão. A fusão perfeita do gangsta com consciente. Essa foi feita pra bater na mente. Incomodar a vizinha que não curte meu peso. Reivindicar, mano, véi, os nossos direitos. A tiazinha da esquina me olha virado, pensando que eu sou um pobre coitado. A sua filha se molha me vendo passar. Seu filho me imita, minha roupa quer usar. Meu rap e minhas letras não são alegres, mas se você se identificou, vê, me segue. Bombeta, uma peta, calça folgada. Minha farda é de guerra, tô pronto para a virada. Só explodir no congresso, exterminando os deputados. E para as ruas, tomar o Brasil de assalto. Só assim conseguiremos nosso espaço. Chega de ver, mano, véi, nosso sangue derramado. Eu corro atrás, é, dos meus ideais. O crime não resolve, eu quero algo a mais. Será que vale a pena o sofrimento da mãe? Visitando um filho que quando sai não se opõe. Tirando a roupa, abrindo as pernas, humilhação. É isso que tu quer pra sua mãe, ladrão. O ratatata, a skin e o bar. O ferro e a mina que vai te afundar. Que o vermelho do sangue se transforme em amor. Que a bola maldita que mate vire uma flor. Que o abraço e o beijo possa ser sincero. Que a palavra paz não seja um mistério. Nenhum tesouro está seguro em seus cofres quando a fome invade o barraco dos pobres. É tanta pedra no caminho do povo sofredor. Salve as periferias, por favor. Nenhum tesouro está seguro em seus cofres quando a fome invade o barraco dos pobres. É tanta pedra no caminho do povo sofredor. Salve as periferias, por favor. Não confunda, não pretendo ser um santo. Prazer, filho da puta, porque o espanto cresce no meio da covardia, da desigualdade. Sem brinquedo, sem roupa, da moda, sem vaidade. Você mata meu povo pensando que somos mudos. País que tem orgulho de se fazer de sul. Periferia gritar das ruas ao coração. Do barraco de madeira ao microfone na mão. Sem maquiagem, sem espelho, sem retrato. Somos o calo no pé dos corruptos safados. Eu sou a mãe que rala na casa de família. Eu sou o pai que leva na bolsa a marmita. Eu sou a voz do menor com uma matraca na mão. Eu sou o drogado perdido e sem direção. Eu sou o adolescente com dois filhos pra criar. Eu sou o mendigo que não tem onde morar. Eu sou a prostituta que vivia a sonhar. Eu sou o idoso que não consegue aposentar. Eu sou a voz que emana no ouvido do oprimido. Eu sou o conselho pro mano bandido. Eu sou o grito que ecoa no coração. Sou a mensagem positiva que resgata o ladrão. Prazer, eu sou o rap consciente ativista. Sou a música do gueto que amplifica a sua vida. Por Deus estou vivo, agradeço todo dia. Tem que ser guerreiro pra morar na periferia. Grita, amantes do som discriminado. Esse é o começo de um sonho, mano. Nenhum tesouro está seguro em seus cofres quando a fome invade o barraco dos pobres. É tanta pedra no caminho do povo sofredor. Salve as periferias, por favor. Nenhum tesouro está seguro em seus cofres quando a fome invade o barraco dos pobres. É tanta pedra no caminho do povo sofredor. Salve as periferias, por favor. Não quero ser o mais cruel, o mais bandido, mas é difícil sobreviver nesse país falido. Ser honesto a vida inteira como meu avô. Se desdobrar das armadilhas que o país plantou. O que sobra pra mim é o herói de abarreta, que no final do filme morre com tiro na testa. Às vezes não consigo me olhar no espelho. Às vezes parece que vivo um pesadelo. Ando armado e com medo da minha nação. Um país que não me dá dignidade e proteção. Aonde tá a justiça federativa? Aonde tá os comédia da tal polícia? Cravaria uma espada em seus corações. Não é apologia, é a revolta de um irmão que chora e sofre com a desigualdade. Seria hipócrita falando de felicidade pra nós ficar senzalo, empregado, bandido. Mas o ator principal fica pro filho do rico, que se julga ser bonito e ter mais talento. E pro pobre e humilde fica dor e o tormento. Entre o Jornal Nacional e o papo no bar, não sei qual é o pior de suportar. Pedir paz nesse país é mais que utopia. Talvez se nos armasse seria grande saída. Periferia gritar coração. Pense você mesmo com a saída, a solução. Periferia grita, das ruas ao coração. Tamo firmão, assim mesmo na contramão. Nenhum tesouro está seguro em seus cofres quando a fome invade.